ver a rapa progredir, ouvir o samba estralar, que é pra gente curtir e dançar. Pois não dá pra viver só de ilusão, tem que ter convicção e caminhar com os pés no chão. E com as mãos pro alto pra agradecer e aplaudir. Quem curtiu vem com nós, energia é isso aqui. Nos olhos lágrimas, visível é a emoção. Prevaleceu a fé, a vontade e dedicação. E que a vaidade não seja um empecilho, que o amor pelo que faço, abençoado por Cristo, seja agraciado com vitórias e conquistas. Disposição pra lutar enquanto houver vida, que assim seja. Subo a escada sem olhar pro topo, cada passo uma história, cada degrau a certeza. Como dizia o personagem do livro Abusado, obrigado por mais um dia, Deus seja louvado. Mais um dia de pé, deixa eu agradecer. Mas fazer o que? Vem o que vier, que tiver que ser. Minha fé em Deus vai prevalecer. Mais um dia de pé, deixa eu agradecer. Ainda me falta um café. Mas fazer o que? Vem o que vier, que tiver que ser. Minha fé em Deus vai prevalecer. Uma satisfação em poder acreditar e saber. Vitória vem pra quem vai, faz por merecer. Então vou agradecer, se fizer sol ou se chover. Não sei do meu futuro, irmão, deixa eu viver. Apreciar a noite, lua cheia de usar. Dá até pra ver São Jorge matando o dragão. Lembranças vêm e vão, Deus no coração. Mais um réveillon, champanhe com saúde é bom. E como explicar a brisa de cada manhã? Descer a ladeira, milhão de rolemã. Mas hoje os moleques sonham em ser talibã. E no meio do Vietnã vejo vários Peter Pan. Vendo que der, tô na rua com os meus. Mesmo quando chegou a notícia dos que morreu, lágrima no rosto me comoveu. Meus molecos tudo feliz pelos que nasceu. E aí malandro, da ontem na caçada eu sentei, observei. Nem tudo é sofrimento, ainda bem. Nos gols de chinelo, quantos gols eu marquei. O que as ruas sentem, eu sinto também. Mais um dia de pé, deixa eu agradecer. Ainda me falta um café. Mas fazer o que? Vem o que vier, que tiver que ser. Minha fé em Deus vai prevalecer. Mais um dia de pé, deixa eu agradecer. Ainda me falta um café. Mas fazer o que? Deus sabe.